cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Na semana passada estreámos aqui na Boa Nova aquilo que é a possibilidade de termos dois destaques por semana. E dizíamos, justificávamos na altura, claro, que tínhamos tanta solicitação para divulgarmos e que não queríamos deixar passar à margem tão bons lançamentos que, enfim, viemos aqui a ter a esperança que as pessoas tenham gosto de nos ouvir duas vezes por semana. E hoje, sexta-feira, temos então um extra, e que extra, com o Marco Rodrigues. Se recuarmos a outubro de 2010... Na altura, o Marco Rodrigues estava também connosco para falar daquilo que era, de facto, a sua paixão à cidade de Lisboa, razão pela qual o álbum era Tantas Lisboas. Agora temos um entretanto, o que só prova que Marco Rodrigues continua aí a dar cartas no que diz respeito à música e, naturalmente, ao fado, sendo que nós não estivemos distraídos e fomos acompanhando aquilo que ele foi fazendo. Pelo meio, falámos uma vez que ele estava bem perto de nós e para saber o que queria ser o concerto, e depois falámos sobre ele, e tão bem que falámos sobre ele, o Fernando Alvim, a propósito da sua participação nas canções e fados do Alvim. Mas agora, em nome próprio, que temos aqui uma vez mais ao telefone, claro, estamos lá para Lisboa, embora é o homem da cidade de São Gonçalo que está em Lisboa, porque eu quero saber, é de Amarante, não? De Amarante, exatamente. Olá, está tudo Olá, bem? Olá, tudo bem, obrigado. Marco, bem-vindo aqui uma vez mais, ainda que virtualmente, ao Oliveira do Hospital. Aqui, é sempre um prazer, é sempre um prazer. Bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Muito e bem. Hoje estamos a falarmos deste entretanto. O entretanto é dá-nos quase a ideia de que é o Marco Rodrigues a querer explicar o que tem andado a fazer. É no fundo, um terceiro disco que eu quis que fosse um disco de afirmação da minha música e que desse o meu cunho pessoal e que afirmasse mais uma vez a minha forma de estar nesta matriz, que é o fado, que é a música que eu faço. Deixa-me muito contente poder ter neste disco uma série de autores e compositores que eu tenho, por quem eu tenho um apreço enorme e uma admiração muito grande e que já gostaria de ter tido. Não houve oportunidade no disco, no último Tantas Lisboas, de ter estado com alguns deles, mas Manuela de Freitas, Luísa Sobral, Inês Pedrosa, que também já tinha estado num disco anterior. Sim. Voltar outra vez ao Tiago Torres da Silva, porque equipa que ganha não se mexe, não é? Uhum. Como se costuma dizer. Tiago Machado é mais uma vez o produtor. Este disco eu gostava que tivesse, e o que me deixa muito contente é perceber que o resultado final vem de encontro exatamente daquilo que eu queria. Este disco eu queria que fosse um disco, mais uma vez, assumidamente um disco de fado, mas que conseguíssemos transportar quase um ambiente de casa de fado para este disco, a nível de captação dos instrumentos, a nível de ambiente, acho que está muito mais transparente. É um disco que eu queria que fosse muito mais à flor da pele. É um disco que eu gostava que as pessoas, quando estivessem a ouvir, sentissem que nós estávamos ali a tocar mesmo à frente. Houve algumas preocupações a nível de captação, e estamos entretanto com um novo disco e eu fico muito contente por isso. Entre a rosa desfolhada e o espinho que fera a mão, entre a poeira da estrada e a escada sem corrimão, entre a mancha na parede e a falha no vitral, entre o deserto de sede e a montanha de sal, entre o estora variado e o moscardo na vidraça, entre o cigarro apagado e o veneno na taça, entre a arma que se aponta e a mão que não se estende, entre o mal com que se conta e o bem que não se defende, entre o grito e o segredo, presença tão calculada, entre a loucura e o medo, ausência tão arriscada, entre o disco repetido e o silêncio pesado, a mesa de pé partido e o verso de pé quebrado. Entre a margem e o fundo, entre mim e tanta gente, entre esta casa e o mundo, entre tanto tão diferente, em constante recomeço, passa o tempo, mudou o espaço. Entretanto eu entristeço, mas não cedo no que faço. E entre o que não é nada e tudo aquilo que enfrento, há uma rima encontrada, um novo fado que invento. Já que fala na equipa que ganha, não se muda. Tiago Machado, mais uma vez, como produtor, exatamente, também. Eu venho a recordar que, e se bem me estou recordado, o Tantas Lisboa tinha dois temas seus, o Inverso do Fado e Onde Vou, exatamente. Em termos de composição. Esse ensejo faz com que volte a pensar em fazê-lo, naturalmente. Sim, claro. É uma das vertentes que eu quero continuar a cimentar, a minha vertente de compositor. E este disco traz mais uma vez dois temas compostos por mim. Um deles deixa-me muito contente de ter sido escrito pela Luísa Sobral, que é uma pessoa que eu admiro imenso, tenho excelente relação, tanto profissional como pessoal, e escreveu uma letra brilhante para um tema meu, e aparece aqui também, mais uma vez, a cidade de Lisboa, num tema que eu fiz, chamado Do Chiado ao Bairro Alto, sendo que a letra aparece mais uma vez uma mulher, Isabel Noronha, que é uma colega minha, muito talentosa, que canta comigo todas as noites na Adega Machado, e aparece mais uma vez aqui uma composição minha no disco, porque é uma das vertentes efetivamente que eu quero cimentar cada vez mais, é a composição. Ainda bem que falei em Luísa Sobral, também aproveitamos para fazer aqui um aviso à navegação. A Luísa Sobral está a acabar, ou julgo já ter terminado o novo disco, e que seguramente vamos passar aqui na Boa Nova também, teremos a oportunidade para falar com ela também. Será muito bom, seguramente. O álbum dela era A Cereja em Cima do Bolo, não é? O primeiro exatamente, álbum dela. Exatamente. Mas ela é uma joia, e que não podemos deixar de, enfim, ir destacando, porque então a componente ao vivo é uma coisa fora de série. É fantástico, ela é um grande músico, sem dúvida nenhuma, uma excelente compositora, uma excelente intérprete, e acho que é uma mais-valia para a música portuguesa, sem dúvida. Do Chiado ao Bairro Alto, traço as linhas para te ver, do elétrico a correr, sai, tropeço no asfalto, que mais vai acontecer? Boina torta, bota suja, espero que ela não fuja, de coração na mão, hoje vou-te conhecer, vou gostar de ti ou não. Amanheceu e a sorrir eu acordei atordoado, vá lá que o sonho já tinha acabado, a imaginar o teu rosto e a cantar, aperto o laço, vou pôr a minha boina preferida, pego a carteira, já estou pronto para a saída. Do Chiado ao Bairro Alto, traço as linhas para te ver, para o elétrico a correr, em ti tropeço num salto, que mais vai acontecer? Boina torta, bota suja, espero que ela não fuja, de coração na mão, hoje vou-te conhecer, vou gostar de ti ou não. O mal me quer, como sempre na lapela, fica-me bem, roubei-o porque não tinha um vintém. Uso perfume que nunca me deixou mal, é o costume, mas desta vez parece ser diferente. Ou serei eu que vejo amor em toda a gente? Do Chiado ao Bairro Alto, traço as linhas para te ver, do elétrico a correr, sai, tropeço no asfalto, o que mais vai acontecer? Boina torta, bota suja, espero que ela não fuja, de coração na mão, hoje vou-te conhecer, falta pouco para saber, vou gostar de ti ou não. Sempre a subir, cabelo despenteado e atrasado, vá lá que o Bairro Alto é aqui ao lado. A tua voz não me sai do pensamento e dá-me alento para descobrir os olhos que imagino valer a pena tropeçar em desatino. Vejo-te então e o bater do coração chegou enfim. És mais do que sonhava para mim e o mal querer, do mal me quer, chegou ao fim. Chiado ao bairro alto. Antes do lançamento deste disco, ele está aí à venda desde o início desta semana, vem a estrear o Coração, Olha o que Queres. E fazendo uma busca, percebi que é um texto, para quem ouvir, extremamente atual e que tem qualquer coisa como perto de 500 anos. Exatamente. É fantástico. Eu quando conheci este texto, achei que seria fantástico trazê-lo para este disco. Até porque, lá está, são mais de 500 anos de texto, com uma atualidade tal que eu peguei no texto e quis, que é quase barroco este texto. O Francisco Rodrigues Lobo foi um dos primeiros a escrever o barroco em Portugal no século XVII e poder trazê-lo agora para este, neste século XXI, poder trazer um poema com mais de 500 anos e com uma composição fantástica do Custódio Castelo, que faz aqui uma ligação do Alto Minho, que são parte das minhas origens, do Alto Minho e o Fado, junta aqui, mescla aqui duas influências, tanto da música tradicional como do Fado. E acho que foi um belo resultado juntar aqui este poema e com verdades tão dúbias e ao mesmo tempo absolutas do universo feminino, claro. Tão tirana e desigual, sustenta sempre a vontade, que a quem lhes quer de verdade confessam que querem mal. Se amor por elas não vale, coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. Coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. Coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. Tem afeição, há de ser a quem lhe nega, porque nenhuma se entrega fora desta condição. Não lhe queiras, coração, e se não olha o que queres, que mulheres são mulheres. Coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. Coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. Um mundo de emoções. São tais que é melhor partido para obrigá-las e tê-las, ir sempre fugindo delas, que andar por elas perdido. E pois o tens conhecido, coração, que mais lhe queres, que enfim todas as mulheres. Coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. Coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. Coração, olha o que queres, que mulheres são mulheres. A história é cíclica e vai-se repetindo. Há dias falava aqui a propósito, enfim, na Talhária, falava com o Calu, e falávamos da questão da crise, de um dos temas que abordava a questão da crise. E eu, na altura, saí o mestre e acho que saí-me bem. É que nós andamos em crise desde 1743, se não antes. Pois é, nós estamos em crise, nós estamos em crise já há muitos anos. Mas sem dúvida que ultimamente tem havido algumas coisas, e claro que o mediatismo e a forma como a informação nos vai chegando é muito mais avassaladora, digamos assim. Mas eu acho que os artistas foram sempre utilizados, no fundo, para nestas alturas, para poderem, quando há algum tipo de festas de solidariedade, de angariação de fundos, para as primeiras pessoas a dar a cara são sempre os artistas, sem dúvida. E infelizmente quando há este tipo de crises e quando as coisas não correm muito bem, infelizmente, mais uma vez, são os primeiros a serem a levar, no fundo, por tabela, e a cultura é logo a primeira a ser alvejada. Não é muito justo, mas é assim, mas é o que nós temos. É o que acontece, de forma ou mais velada ou mais expressa, isso é uma realidade. Sem dúvida. Pois deixa estar, mudam-se os ventos, isso dá de pensar. A conta é grande se tu deres só por dar. Faz uma pausa enquanto podes parar. Pois deixa estar, passar ao lado é o mesmo que não passar. Fazer desenhos de castelos no ar é tão inútil como queres lá morar. Dói a alma ao querer crescer, romper só por romper é um talvez arriscar. Há prenúncios que nos dão a pedra, a queda, o chão, o aviso a dar sinal. Mas há sempre um mas na gente. Estar cego ao que se sente é um mal que acaba mal. Pois deixa estar, mudam-se os ventos, isso dá que pensar. A conta é grande se tu deres só por dar. Faz uma pausa enquanto podes parar. Passar ao lado é o mesmo que não passar. Fazer desenhos de castelos no ar é tão inútil como quereres lá morar. Passar ao lado é o mesmo que não passar. Mudam-se os ventos e isso dá que pensar. Pois deixa estar. Ora bem, vamos aqui, ainda antes de falarmos mais deste entretanto, temos que dizer que entre os passos que falámos do Tantas Lisboas e este álbum, há aqui um período de 2 anos e meio. Para os mais distraídos pode dar a ilusão de que o Marco esteve à sombra da bananeira. E nada mais falso, que pelo menos uma, nós temos aqui bastante ênfase, e reporto-me então aqui, de facto, ao álbum, ao magnífico duplo álbum do Fernando Alvim, onde tem a sua participação. E há aqui uma questão que é a participação com Maria Gadu. E já aqui falámos, nomeadamente com o António Zambujo, sobre a abertura das portas do Brasil, daquele mercado imenso. O Marco Rodrigues julga que é por aí também que vai passar, eventualmente, este entretanto. Uma divulgação fora de portas, eventualmente, para aquele, enfim, para aquele povo que também fala o português, embora muitas vezes diz que não nos compreende. Claro. É assim, eu depois do Tantas Lisboas, e claro que quando nós temos um disco novo, temos um trabalho de uns 2 anos, mais ou menos, no mínimo 2 anos, em que nós andamos a apresentar esse trabalho e que nós temos concertos sobre ou baseados nesse trabalho. Eu, para além disso e para além de me ter dado muitas coisas boas este Tantas Lisboas, e ter percorrido o país e estrangeiro também com este disco, fiz exatamente essa, tive uma participação nesse disco do Fernando Alvim, que me deixou muito contente, tive efetivamente o convite da Maria Gadu e gravei um tema no último trabalho da Maria Gadu, mais uma página, exatamente. Estive no Brasil a cantar com a Maria Gadu nos 2 grandes concertos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estive cá nos Coliseus também. Continuei a apresentar o Tantas Lisboas. Vim há pouco tempo da Índia, onde estive a fazer um workshop e um concerto também. Portanto, claro que eu não parei. Claro que houve uma série de coisas que foram acontecendo. Para além disso, anexo também o facto de estar todas as noites no Barro Alto. Não agora no Café Luso, mas na Adega Machado. Portanto, para além de cantar e tocar, também anexo a parte artística da casa. Portanto, há uma série de coisas que se vão fazendo. Não quer dizer que, por não haver um álbum novo já há dois anos e meio, que as pessoas parem. Nós temos é que mostrar estes álbuns e fazer concertos, e durante esse período, claro, não há álbum novo. Agora sim, aparece o entretanto. E recordo que o Tantas Lisboas veio a ser reeditado cerca de um ano depois da sua edição, até com um DVD. Exatamente. Que tom é que o fado pede para cantar com sentimento, quando o tom que o antecede não parece a seu contento? Que tom é que o fado pede para cantar com sentimento? Quando se escolhe um tom grave e a voz fica mais escura, o coração desce à cave, onde a dor roça a loucura. Para quem sabe de cor a sorte de estar sozinho, os tons baixos vão melhor. A dor que chora baixinho, que tom é que o fado quer para ser mais verdadeiro? Pode ser num tom qualquer, se a voz se der por inteiro. Que tom é que o fado quer para ser mais verdadeiro? Escolher um tom agudo que parece ter mais brilho, quem canta o fado diz tudo sem precisar de estribilho. E se o fadista sustenta uma nota muito alta, porque o fado inventa o que a alma sente falta, se não depende do tom? De que é que o fado depende? Cantar com a alma é um dom. Não se ensina nem se aprende se não depende do tom. De que é que o fado depende? Pelo meio deste período tudo, há aqui um marco importante, que é a questão do fado ser património imaterial da humanidade. Aliás, vem a participar, atuou na gala de fado do património da humanidade, se bem me recordo. Sim, exatamente. Isto em dezembro, talvez de 2011. Novembro, penso que tenha sido em novembro. Novembro foi quando foi de facto atribuído, mas creio que o concerto já é dezembro. Isso, exatamente, presumo, exatamente. E veio na altura, porque vi, a cantar A Rima Mais Bonita. Exatamente, é um tema que me deixa muito orgulhoso. Se bem me recordo, aplaudido de pé, aliás, merecidamente. Muito obrigado. É verdade, é o único, são momentos únicos, lá está, o Coliseu de Lisboa é uma sala que para qualquer lisboeta ou para qualquer pessoa que seja apaixonada pela cidade, é uma sala com um misticismo incrível, e quando se está a celebrar o facto de Fado ter sido elevado a património imaterial da humanidade, e eu poder participar e ser um dos fadistas que representa este galardão, ao lado da Marisa, do Cais do Carmo, de uma série de grandes intérpretes que muito aprecio, é um motivo de orgulho enorme, e é especial também por ser no Coliseu, também por estar no centro da cidade de Lisboa, e também por podermos todos celebrar e festejar este galardão, digamos assim. Agora nos teus braços, nunca mais perdeu os passos, como quando não dançava. Aparecer à procura da lua, do teu sorriso, meu amor. preciso. Os nossos colegas aqui do programa Espalha Factos, aliás, é um programa da Rádio Boa Nova que nos enche de orgulho pelo modo como já chegou a tanto sítio. O Espalha Factos dizia, e porque um dos nossos colegas esteve a ver o concerto na altura com a Maria Gadu, e vou ler precisamente aquilo que eles escreveram na altura. O fado estudante de Vasco Santana pôs todo o público a cantar com o fadista. A rima mais bonita encerrou o concerto de Marco Rodrigues, que foi aplaudido de pé. Pronto, está disponível quer aqui na Rádio Boa Nova, quer no site do espalhafactos.com. E os nossos colegas, de facto, não pouparam nas palavras, e apesar de terem dito aquilo que era a realidade. Isso significa muito aquilo que nos dizem sobre Marco Rodrigues. O Marco consegue, para além de, entre aspas, aquecer o público, consegue levá-lo ao rubro. E vamos fazer uma pergunta desta maneira mais simples. Uhum. Onde é que aprendeu a fazer isto? Eu acho que isso tem a ver com a minha forma de estar na música e a minha forma de estar no fado. Eu como não nasci na Moraria e como não nasci em Alfama, tenho uma série de outras influências musicais também, venho de outros ambientes, e apaixonei-me por esta música, sem dúvida. Eu acho é que a grande mais-valia é nós fazermos música de uma forma descomprometida e sem qualquer tipo de preconceitos. E eu não tenho preconceitos em deixar que as minhas influências musicais e a minha forma de estar seja condicionada ou por pessoas que acham que são mais tradicionalistas e acham que o fado deve ser feito de uma forma ou de outra. Na nossa anterior conversa de subinterrompê-lo já falávamos nisso, dos velhos de Restelo. Exatamente. E um dos feedbacks mais fantásticos que eu tenho do público é uma coisa que me sai naturalmente, ou seja, eu nos meus concertos eu faço questão de que os músicos que me acompanham, para além de serem acompanhantes, eu gosto de lhes dar espaço para eles também serem solistas. Eu gosto de mostrar ao público que nós estamos vivos em cima do palco. Há uma interação em cima do palco que eu faço questão de mostrar e de não esconder ou de, digamos, limpar, porque muitas vezes é o que acontece, eu faço questão de não limpar esta interação que há natural em cima do palco, os sorrisos que há para com os músicos, as brincadeiras, e isso naturalmente faz com que o público se aproxime mais e com que o público sinta que nós não estamos ali a esconder nada, nós estamos ali simplesmente a fazer música de uma forma descomprometida e apaixonante, porque nós somos apaixonados, pelo menos eu e todos os músicos que costumam tocar comigo, somos apaixonados por aquilo que fazemos. O facto de me sentir à vontade em comunicar com o público, em interagir com o público, em querer que o público saia da sala, não a pensar que foi um mero público, a pensar que também participou do concerto e também fez parte daquele momento e daquela noite. Eu acho que isso é bem apreciado e bem visto pelo público, porque as pessoas, no fundo, gostam sempre de participar dos concertos, gostam de perceber que são humanos e são pessoas que sorriem, que choram, que se ficam tristes, que ficam felizes, e o fado é isto, são as emoções que são passadas para o público. Quando estamos numa casa de fado é muito mais fácil, quando estamos em palco, num palco para milhares de pessoas, É um desafio e acho que tem sido um desafio conquistado. Claro que o facto de cantar todos os dias para público na Casa de Fado é uma mais-valia e é uma aprendizagem diária, é uma evolução diária. Portanto, depois transportar isso para o palco é muito mais fácil e também, claro, só é possível essa interação quando com músicos, para além de terem muita qualidade enquanto profissionais, têm boa energia e têm bom feeling, digamos assim, enquanto estão em cima do palco, claro. Noutro ritmo diríamos que era uma boa vibe, não é? Boa vibe, exatamente. Se fosse o Bossa em Si, diria boa vibe, exatamente. O Bossa em Si, curiosamente, veio escrever letras na altura para o anterior álbum. Exatamente. E só não escreveu para este porque não houve mesmo, a nível de timings, não houve mesmo oportunidade, porque eu fiquei super contente com o último disco, Claro que O Homem de Saldanha, escrito pelo Bossa e Si, é uma das músicas marcantes do Tantas Lisboas, sem dúvida. Efetivamente, e a participação do Carlos do Carmo, e a Mafalda Arnoux. Exatamente. A recordação que tenho também aqui deste Tantas Lisboas. O que me... Enfim, não ouça isto como uma desilusão, mas de algum modo criei aqui a expectativa de que iríamos ter aqui algum dueto neste álbum também. Não, eu... E lá está... Eu durante no disco anterior tenho dois duetos. Depois disso participei também num disco de participações, que é o disco do Fernando Alvim, não é? Depois sou convidado pela Maria Gadu para gravar no último disco dela. Eu queria que este disco fosse um disco de, não direi de afirmação, mas de solidificação da minha música e da minha forma de ver a música e da minha forma de a apresentar. Portanto, mas estamos mesmo no início deste entretanto. Entretanto, não se sabe o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, e nunca se sabe as reedições que aí venham e os extras que estão. Claro. Seguramente que penso que, se tudo correr da forma natural, haverá uma reedição e quiçá, se não haverá aí uma parceria com alguém, claro. Olha que tão enigmático, quiçá. Muito bem. Quando a meia-noite passa e a boa gente adormece, é que Lisboa tem graça e pelas ruas se esquece de brincar pelas esquinas. Com ar de menina boa, ouve o pregão dos sardinas e das varinas da madragoa. Gente a passar e os cinemas a fechar e um casal a chamar por um táxi já tomado. E mais além, teatros fecham também e lá vai a gente de bem para os retiros do fado. Que linda és, Lisboa dos cabarés, das boates, dos cafés sem basbaques no chiado. Anda no ar uma voz triste a cantar e uma guitarra a trinar num beco mal afamado. Passa um guarda de uniforme, desperta de seguida um vagabundo que dorme num banco da avenida. E noutra esquina despunta um grupinho a protestar porque bebeu mais que a conta e agora a conta não quer pagar. Gente a passar e os cinemas a fechar e um casal a chamar por um táxi já tomado. E mais além, teatros fecham também e lá vai a gente de bem para os retiros do fado. Que linda és, Lisboa dos cabarés, das boates, dos cafés sem basbaques no chiado. Anda no ar uma voz triste a cantar e uma guitarra a trinar num beco mal afamado. Cabarés, das boates, dos cafés sem basbaques no chiado. Anda no ar uma voz triste a cantar e uma guitarra a trinar num beco mal afamado. Eu falo o Arvo, que é um disco de afirmação. O que me leva a perguntar é o seguinte: há hoje em dia também um conjunto de músicos, e também muito bons, que já surgiram pós-Marco Rodrigues. Ainda que estou a falar com uma pessoa com 30 anos, não é? Ou 31 anos. 30 anos. Não. Já estava por mais um a isto. Não, por favor, 30. Estou a 30. Não, porque eu sou 82 e eventualmente já podia ter feito anos, não é? Não, faz em setembro. Faz em setembro, muito exatamente. Então estamos a falar com alguém de 30 anos, mas já há um conjunto de vozes novas que apareceram a posteriori. Sim. Dessas vozes novas, isto já estamos quase aqui na fase dos desafios. Quem gostaria muito que o convidasse a si para fazer um dueto? Eu não pensei nisso ainda, não pensei. Eu tenho. Claro que nós, quando fazemos um disco, depois focamos-nos muito nesse disco, e aí é o que está a acontecer comigo. Eu, neste momento, quero estar focado e concentrado neste entretanto. Mas fico muito feliz, e eu próprio faço questão e sinto-me muitíssimo bem quando tenho ao meu lado miúdos de 13, 14, 15 anos. Faço questão de convidá-los. Ainda na reedição do disco anterior, eu convidei o Fernando Alvim para tocar um tema juntamente com o Micael Gomes, que é um miúdo que toca guitarra portuguesa com 14 anos. E havia ali uma diferença de 60 anos de idade de um para o outro. Portanto, eu fico sempre muito contente quando aparece gente nova com muito talento, e há aí bastantes, que só vêm a cimentar a ideia de que o fado não está na moda. O fado está aí para durar, e já há uma novíssima geração aí apaixonada por esta música e a fazer coisas muito boas. Há não muito tempo fez aqui destaque um álbum, se bem me recordo, chamava Saudades no Futuro, que era uma edição da iPlay. Sim. Que tinha só jovens, e com jovens de realidade, precisamente nessa ordem. Quer a cantar, quer como a viola. Portanto, sim, isso sim, deixou-me sim, muito sim. Entusiasmado. Eu tenho a felicidade de estar todas as noites numa casa de fado e recebo muitas vezes esses jovens e estão ali ao meu lado a tocar, e deixa-me muito contente. Isto é a forma de mantermos, e esta é a principal forma que nós temos para salvaguardar este património. Exatamente. É sem dúvida incentivar, estar ao lado e gostar naturalmente de ver, e lá está, mais uma vez, não haver qualquer tipo de complexo e de problemas e de ciúmes. Eu acho que é, sem dúvida, se depois termos ganho o galardão de fado a património imaterial da humanidade, estamos ainda mais obrigados a ter cuidado com esta música, a ter cuidado e fazer alguma coisa por ela. Acho que o principal é tratarmos bem esta malta nova e ajudá-los e incentivá-los e estar com eles para podermos realmente salvaguardar esta música, não é? Precisamente para que se mantenha no seu DNA, não é? Exatamente. Há cambiantes, mas a partir daí há uma trave mestra que essa sim deve se manter, até porque, curiosamente, podemos fazer aqui um paralelismo. As casas de fado estarão para o fado, efetivamente, como os bares estarão para a música pop ou para a música rock, não é? Sim, e para além disso, eu continuo a dizer, e eu costumo dizer isto algumas vezes, ainda bem que não há uma escola para aprender a cantar e interpretar fado. Isto porquê? Porque, felizmente, há para aprender a tocar já a guitarra portuguesa. Sim, no conservatório. O António Cheinho tem é fantástico. Agora, eu acho que era uma forma de rapidamente estandartizar o fado e tornar o fado uma música mais, sem aquelas características que realmente o tornam uma música especial. O fado tem que ser aprendido de boca em boca, os fadistas têm que passar por todo aquele processo das tertúlias de fado, das casas de fado, de absorverem histórias, enriquecerem-se a esse nível, conhecer as características, querer evoluir dentro da música. E acho que o facto de estar todas as noites numa casa de fado e a cantar para público todas as noites e a receber um feedback direto diariamente, é uma mais-valia e é uma forma de podermos evoluir todos os dias, sem dúvida. Não é? Que nos perdoem a comparação, o fado é uma cozida à portuguesa, não é maneira nenhuma um hambúrguer de McDonald's. Não é, seguramente que não é. Por isso é que marca uma diferença, por isso é que quando se fala no cozido à portuguesa ou no hambúrguer de McDonald's, consegue-se perceber logo a grande diferença. Sei que a noite anda atrás de namorado, e que o fado, apesar de envergonhado, anda morto de vontade, quer pedir a sua mão, mas não sabe se é amor ou apenas solidão. Ela finge que não houve um assobio, e não sente um olhar mais demorado. Se ela quer é levá-la a ver o rio e depois, mas só depois, ouvir o fado. A noite vem, o fado vem, mas vai também. Esse vai, vem, é já razão para a vizinhança comentar. A noite diz, a noite quer que o fado a tome por mulher. E o diz que disse, não se cansa de aumentar. O que depois fazem os dois é que eu não vou poder dizer, porque é segredo. Eu não sou desses que falam por prazer, mas na verdade, se eu contasse, era uma história tão banal. Com toda a gente a estar contente no final. Uma lua a brilhar sobre o castelo. Vê o fado, mas talvez finja não vê-lo, porque não gosta que a noite esteja assim namorada e apressa-se a dormir para que chegue a madrugada. Num instante já chegou o novo dia e a noite cinderela da saudade vai para casa e diz não querer companhia, mas o fado não lhe faz essa vontade. A noite vem, o fado vem, mas vai também. Esse vai, vem, é já razão para a vizinhança comentar. A noite diz, a noite quer que o fado a tome por mulher. E o diz que disse, não se cansa de aumentar. O que depois fazem os dois é que eu não vou poder dizer, porque é segredo. Eu não sou desses que falam por prazer, mas na verdade se eu contasse era uma história tão banal. Com toda a gente a estar contente no final. Mas na verdade se eu contasse era uma história tão banal. Com toda a gente estar contente, com toda a gente a estar contente no final. O Marco Rodrigues ainda veio a ganhar uma medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal de Arcos de Valdevez. Depois interroguei-me porquê Arcos de Valdevez, mas vim a saber que morou por lá, não é? Nasceu em Amarante, mas veio a morar em Arcos de Valdevez. Sim, eu vivi em Arcos de Valdevez e Arcos de Valdevez foi onde comecei a cantar. Portanto, claro que isto é mais um grande motivo de orgulho, receber uma medalha de mérito cultural da vila que, no fundo, me viu nascer para a música. E quando eu comecei com 8 anos a cantar no grupo do meu pai, e dá-me um orgulho especial poder, passado alguns anos, conseguir construir alguma coisa e ter um trabalho que seja reconhecido através das pessoas que me viram crescer e que me viram nascer para a música, claro. São estes patamares de reconhecimento que vão dando o alento para que surjam tantas Lisboas, agora ou entretanto? São, sem dúvida. Eu acho que é um bálsamo e é a forma que nós temos de sermos aplaudidos também, é reconhecerem o nosso trabalho. Até porque esta música tem essas tais características que a tornam tão, tão especial, e nós podermos fazer esta música e podermos ganhar um reconhecimento com esta música, sendo ela a nossa bandeira, o nosso estandarte, no fundo, é muito bom. É muito bom e eu sinto-me muito feliz por continuar a poder usar esta música como a minha matriz e a matriz da música que eu quero. Ele sai de casa para espairecer. Camisa rota e barba por fazer. Com uma meia preta e outra azul, sem saber bem onde fica o norte, o céu ou o sul. Já Rosa é ela mesma a perfeição. Veste uma cor diferente por estação. Tem os livros arrumados por autor e acorda mesmo sem o despertador tocar. Ninguém sabe como este amor nasceu entre uma rosa e a lua no céu. Como a rosa ao ver a lua sorrir cedeu. Mas ninguém duvida deste grande amor, até quem inveja o seu fulgor. É que afinal também ele tem nome de flor, Narciso. Às vezes ele quer dormir no chão, diz que a coluna aprende a posição. Ela tem sempre os lençóis bem engomados, a condizer as almofadas com bordado inglês. Ninguém sabe como este amor nasceu entre uma rosa e a lua no céu. Como a rosa ao ver a lua sorrir cedeu. Mas ninguém duvida deste grande amor, até quem inveja o seu fulgor. É que afinal também ele tem nome de flor, Narciso. Este amor nasceu entre uma rosa e a lua no céu. Como a rosa ao ver a lua sorrir cedeu. Mas ninguém duvida deste grande amor, até quem inveja o seu fulgor. É que afinal também ele tem nome de flor, Narciso. Já enalteceu aqui o trabalho dos músicos que o acompanham. Vamos falar deles e perguntar se são estes que irão acompanhá-lo também ao vivo. Eu tenho no estúdio, mais uma vez, de todos os meus discos. A guitarra portuguesa fica sempre ao encargo do José Manuel Neto, que é um grande amigo e, quanto a mim, se não for o melhor, é seguramente um dos maiores guitarristas e intérpretes na guitarra portuguesa. Neste disco eu quis assumir mais uma vez esta parte, a minha parte de músico também. No disco anterior eu tinha o Carlos Manuel Proença, que também é outro excelente músico, a tocar viola durante o disco, à exceção de 4 temas que eu assegurava na viola. Neste aqui foi exatamente o inverso. Neste aqui eu quis assegurar o disco todo a tocar viola. Há só 2 temas que chamei o Miguel Rebelo para tocar, mas neste disco eu tenho, mais uma vez, tive a vontade de querer que fosse a minha identidade. Portanto, nada melhor do que ser eu próprio a acompanhar-me, e é quase como se saísse num bolo. Portanto, a interpretação e a música que acompanha a interpretação é muito coesa, é esta a minha identidade. Portanto, era isto que eu queria para este último disco, entretanto. Ora bem, temos então um disco novo e já várias vezes aqui referimos as vicissitudes da divulgação. Hoje a televisão cada vez parece que tem menos espaço para a música, as rádios continuam a segmentar muito aquilo que é o fado. Como é que acha que o Marco Rodrigues vai conseguir mostrar este entretanto? É sem dúvida uma mais-valia, e eu acho que mais até do que a nível internacional, e voltando outra vez ao prémio e ao galardão de Fada Património Imaterial da Humanidade, mais até do que a nível internacional, acho que foi muito bom todo este mediatismo e continua a ser todo este mediatismo à volta do fado. Eu espero, como qualquer músico, eu espero que cada um dos discos me vá trazendo público novo e público que se interesse pelo trabalho que eu faço. O Tantas Lisboas foi um disco que me deu muitas alegrias, que me deu muitas coisas boas, que me deu a conhecer uma série de países, uma série de regiões deste nosso país, uma série de público diferente. Portanto, eu simplesmente espero que o público continue a querer conhecer a minha música e esteja atento. Vamos fazendo aquilo que nos permitem fazer. Ou, claro que o mediatismo tanto da imprensa como da televisão é sempre muito importante. Eu não me posso queixar e fico muito contente também por poder estar a trabalhar com uma editora como a Universal Music, que nos permite fazer algumas ou ter acesso a alguns tipos de promoção que se não trabalhássemos seria um pouco mais difícil, claro. Marco, agradeço-lhe uma vez mais a disponibilidade para com a Boa Nova. Obrigado, eu e claro, um prazer, e vamos claro. Falar mais vezes, seguramente, porque após este entretanto há de vir um finalmente. Espero que o finalmente, seja mais para a frente. Sim, mas o finalmente há de ter um pós-finalmente, entendo, seguramente. Finalmente o regresso. É uma trilogia. Obrigado, um abraço, Marco. Obrigado, um grande abraço. Nunca teve tanto amor para oferecer, e sem ter a quem o dar, vivo tão triste. Já nem percebo se é dor ou se é prazer. O que sinto ao recordar quando partiste, já nem percebo se é dor ou se é prazer. O que sinto ao recordar que tu partiste? Sinto ter chegado ao fim e, no entanto, sei que o fim volta ao início para nós, e que vai nascer em mim e no meu canto esta dor que é o meu vício e minha voz, e que vai nascer em mim e no meu canto esta dor que é o meu vício e minha voz. Hei de pôr os teus lençóis na minha cama, para quando adormecer longe de ti, lembrar que uma vida a dois para quem ama é razão para se viver como eu vivi. Lembrar que uma vida a dois para quem ama é razão para se viver como eu vivi. entregar ao fado o nosso amor. Este amor que terminou ao começar. Mesmo que eu esteja calado e sem compor, é no fado que eu me dou por te adorar. Mesmo que eu esteja calado e sem compor,